Olá. Olá, Tudo bem? tudo bem? Gente, a gente está aqui novamente para mais uma conversa. E o programa de hoje a gente vai trabalhar com a masculinidade, mas a gente vai trazer experiências acerca do estudo e da pesquisa nessa temática. A gente teve um programa na semana passada que a gente trouxe um pouco as experiências, né, de dois convidados, que foram o Gabriel e a Cris. E o Felipe ia estar com a gente, não pôde, e a gente trouxe ele hoje para poder falar um pouco do trabalho dele, né? O Felipe vai ajudar a gente nesse suporte, porque ele produziu uma tese muito interessante de doutorado, onde ele aborda a masculinidade, né? Sobre a análise de duas revistas, que é a Junior e Men's Health. E o Felipe, ele é um jornalista formado pela Universidade de Santa Maria. Ele está cursando o pós-doutorado dele pela Universidade Federal de Minas Gerais. E nas pesquisas dele, ele se interessa pela mobilização, pela produção de sentido sobre geração, gênero e sexualidade nas mídias e no jornalismo. E ele possui experiência em rádio, televisão e assessoria de imprensa. E o Felipe agora está com a gente aqui no jornalismo como professor, né? Substituto. E a gente vai utilizar a base desse material que ele produziu na tese de doutorado dele, que é muito interessante. E a gente vai trabalhar alguns pontos dessa tese, que ele trabalha um pouco do corpo, um pouco sobre identidade. E eu queria que você, né, falasse pra gente, Felipe, como foi o processo, né, de construção da sua tese, assim, e de que forma que se aproximou das revistas para você começar essa pesquisa. Uai, então, primeiro, obrigado pelo convite. Ah, querido, tá. Eu parei de ouvir. Tá gravando? Tá, desculpa. Vou começar de novo. Então, primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Estou super feliz de estar aqui conversando contigo, participando do programa. Acho que o programa é fundamental. Acho que ele ser veiculado na rádio é fantástico. E acho que a gente traz essas discussões amplas, né, para pensar diferenças, identidades, corpos que pesam mais ou que pesam menos são muito importantes. Como você estava falando, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em Ciências da Comunicação, né, pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. No meu mestrado, eu estudei, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu sempre me interessei por revistas, né, por esse jornalismo impresso segmentado, a gente pode dizer, né? Na altura do mestrado, eu estudei a revista Veja, né, que é a maior revista de circulação no Brasil, é a maior das semanais, tem mais de 1,5 milhão de exemplares que são impressos, né, e vendidos semanalmente, mas o público ao qual essa revista chega acaba sendo muito superior, né, justamente pela credibilidade, pela circulação também em mídias digitais, né. A revista Veja está completando agora, nesse ano de 2018, 50 anos. E no meu mestrado eu tive muito interesse em perceber como questões relacionadas à velhice e a envelhecimento eram abordadas ao longo do tempo nessa publicação específica. Então, naquela altura do mestrado, eu fiz um trabalho que tinha uma inspiração teórico-metodológica na análise de discurso, e eu mapeei mais de 2.000 revistas para perceber como, ao longo dessas 5 décadas, quase, na época ainda não eram 5 décadas, né, agora já são 5 décadas, a revista abordava e construía sentidos possíveis sobre ser velho, ser velha, né? Foi uma pesquisa que foi muito bacana, que trouxe resultados que eu achei bem, bem pertinentes, mas ao mesmo tempo era uma pesquisa de arquivo, né? Eu trabalhava com aquelas publicações a partir de edições impressas que constavam na biblioteca da Unicinos, que é no Rio Grande do Sul, ou mesmo do acervo digital que a revista Veja disponibilizou. No doutorado, eu me interessava também por pensar a questão da revista, mas fundamentalmente questões de gênero e sexualidade estavam me mobilizando mais, né? Academicamente também muito pela própria pesquisa do mestrado. Homens e mulheres envelhecem, e o envelhecimento de homens e mulheres é visto de formas absolutamente diferentes, né? E esse corte de gênero, por exemplo, foi algo que apareceu muito na pesquisa do mestrado. Então, ampliar essa discussão e pensar questões de gênero no doutorado era uma das minhas áreas assim de interesse, era algo que eu considerava ser pertinente, ser importante. Igualmente, no Brasil a gente tem, claro que existem várias pesquisas, né, na área da comunicação que trabalham com gênero e sexualidade, mas ao mesmo tempo é um campo que ainda é incipiente, no seguinte sentido, me explico. Existem organizações europeias, ou mesmo latino-americanas, norte-americanas, que já possuem entidades, né, de estudos específicos de gênero e sexualidade na área da comunicação. No Brasil é um movimento muito recente. O Intercom desse ano, né, que é um dos principais eventos da área, vai discutir a questão de gênero, né, então já é um movimento que diz de uma importância. A Compós, que é um dos principais fóruns de pesquisa, né, dos programas de pós-graduação, está propondo agora um grupo temático, um grupo de trabalhos específicos sobre gêneros e sexualidades, né, no contexto da comunicação, ou seja, são questões que têm mobilizado, né, há muito tempo, mas que me parece, ao mesmo tempo, que politicamente, formalmente, se constituem, se solidificam mais agora, né? Periódicos, inclusive acadêmicos, né? Científicos, revistas, têm lançado edições específicas para abordarem questões de gênero e sexualidade na área da comunicação, né? Isso também é algo muito potente, muito importante, mas que também é relativamente recente, né? Aí, sobre a pesquisa do doutorado, percebendo justamente tanto o meu interesse quanto uma necessidade de ampliação dessa discussão, né, no contexto das pesquisas em comunicação, eu pensava como eu poderia auferir questões de gênero, sexualidade no contexto do jornalismo impresso. Eu fiz um mapeamento, né, nos bancos de dissertações, de teses da CAPES, e eu encontrei muitas pesquisas, por exemplo, que analisavam as revistas, mas não necessariamente pesquisas que discutissem, por exemplo, as rotinas produtivas desses veículos, né? Também vou me explicar um pouco melhor. A gente pode pensar um trabalho, né, de caráter acadêmico na área da comunicação a partir de vários lugares, né? Instância da produção, instância da recepção, instância da circulação, por exemplo. Quando eu faço meu mestrado, né, que eu mencionava com o arquivo da revista Veja, eu estudava o produto final. O que me interessava era como aquelas reportagens sobre velhice eram constituídas e os sentidos que podiam ser materializados a partir dali. Mas no doutorado, eu tinha um interesse fundamental também em saber que tipo de conhecimento, que tipo de saber acerca de questões de gênero, sexualidade e, portanto, corpos circulavam também nas redações. Então, num primeiro momento, o que me mobilizou era realizar uma pesquisa que, inspirada na etnografia, né, a partir da antropologia, me permitisse estar no meio das redações, conversando com jornalistas, com fotógrafos, com modelos, com editores, para pensar quais sentidos se materializavam naqueles discursos e naquelas práticas para potencializarem, para permitirem, então, a veiculação daqueles materiais, né? A pesquisa foi se costurando ao longo do tempo e, a partir dessas dúvidas, dessas inquietações, das leituras também, das reuniões de orientação, das conversas com os colegas, eu acabei percebendo que talvez focar na questão da masculinidade pudesse ser potente justamente por ser uma questão que ainda é mais silenciada na área da comunicação, né? Naturalmente, as pesquisas feministas, né, muito inspiradas também no feminismo de segunda onda, são fundamentais e existe um número quantitativamente já crescente, né, dessas pesquisas na área do jornalismo, falando especificamente da minha área, mas textos que abordassem na nossa área masculinidade não são tão comuns assim. Também é uma discussão que é mais recente, né? Aqui eu lembro muito de Preciado, que até uso, não sei se nesse capítulo da tese que a gente vai conversar hoje, mas no primeiro capítulo, que Preciado, né, que é um pesquisador espanhol, né, radicado na França, ele problematiza como, a partir da cisão que Simone de Beauvoir permite, né, quando afirma que ninguém nasce mulher, mas se torna, desenvolve, né, uma desconstrução feminista do gênero, né? Ela propõe essa desconstrução feminista a partir desse lugar que é o da mulher. Mas, ao mesmo tempo, levou muitos anos, como o Preciado fala, para que essa mesma questão se voltasse aos homens, né? E que perguntassem, bom, os homens também não nascem homens, né? Eles se tornam. E esse processo de aquisição de uma masculinidade passa por diversos lugares, né? Que envolvem disputas simbólicas, disputas materiais. E uma coisa fundamental, e é uma das questões que eu também trago muito fortemente na tese, é que nem todos os homens colhem dividendos patriarcais da mesma forma, né? Quer dizer, você opera a partir de diferentes lugares, as identidades são interseccionais. Então, questões étnico-raciais, questões de classe social, questões de orientação sexual, por exemplo, definem quais homens, na verdade, estão de fato numa posição hegemônica e quais também podem estar numa posição subalterna, né? São algumas das questões que eu vim trazendo e acho que a gente pode conversar um pouquinho hoje. Sim. A gente já sabe um pouco das temáticas que ele trabalha na tese dele. Mas o que acontece? A minha pergunta também, uma pergunta que eu tenho, qual que foi sua maior dificuldade para trazer, para trabalhar com esse foco de material, assim, trabalhar com esse tema? Na verdade, a minha maior dificuldade, eu não sei se ela se deve apenas, acho que se deve também, né? Mas acho que ela não se deve apenas ao tema. A prática da etnografia, ela envolve, dentre outras várias questões, a observação participante, que é você estar presente, por exemplo, no contexto das redações, né? A gente tem nos estudos de comunicação uma longa tradição que, se apropriando justamente de práticas etnográficas, é chamada de newsmaking, ou seja, né, o estudo da feitura mesmo das notícias, né? E daí a gente tem trabalhos matriciais, como o da Gayle Tuckman, por exemplo, que num contexto de redação de telejornal e de jornal impresso, ela observava como as rotinas produtivas se davam. Então, foi uma das inspirações, por exemplo, para o meu trabalho. Mas eu tive o seguinte problema. Quando a pesquisa estava em desenvolvimento, eu consegui uma bolsa, né, de doutorado sanduíche. Eu fiquei cerca de um ano em Portugal, fazendo uma parte da pesquisa em Lisboa. Tanto que as revistas, uma é brasileira, a revista Júnior, e a outra é portuguesa, né? A Men's Health é de Portugal. E o que que acontece? Antes de viajar, eu fui a São Paulo, fiquei cerca de 2 semanas, acompanhei alguns processos da revista Júnior e tinha naquele momento a intenção de estar na redação acompanhando os processos produtivos. Mas antes mesmo da minha ida, em contatos telefônicos com o editor, eu descobri que a revista Júnior não tinha mais uma redação. Justamente no contexto, né, de crise política, crise econômica, crise do jornalismo, né, que altera profundamente as práticas e as rotinas, a redação deixou de existir. Então, os jornalistas, que era uma equipe muito pequena, eram cerca de 5 ou 6 pessoas, envolvendo editores, fotógrafos, jornalistas, editores, diagramadores, trabalhavam de modo pulverizado. Então, você conversava muito por WhatsApp, por exemplo, eles, né, no caso, conversavam muito por WhatsApp, e apuravam individualmente as matérias, depois encaminhavam isso para o editor, e o editor, de uma forma muito informal, muito amigável, porque tinha essa característica, a redação da revista, em contato com o diagramador, produziam a edição. Isso, claro, afeta as rotinas produtivas, de modo que, por exemplo, a periodicidade vai caindo, não tem mais uma certa regularidade e tal. E então a possibilidade de ficar diariamente numa redação, que era algo que eu pretendia, com a Júnior já não foi possível, porque não tinha uma redação. No entanto, eles foram extremamente acessíveis, gostaram muito do trabalho, me concederam várias entrevistas, né? Eu entrevistei, acho que, todos os profissionais que na época trabalhavam, também editores antigos, e coletei muito material, porque a revista Júnior, eu já havia comprado alguns exemplares, então tinha alguns exemplares das revistas, mas indo a São Paulo eu tive contato com o acervo que eles têm, né, inclusive para vendas, né, para leitores interessados, e eles mencionavam algumas matérias. Por exemplo, eu perguntava, como foi a apuração daquele texto específico. Eles me contavam, naquele texto específico aconteceu tal coisa, tal coisa e tal coisa. E aí eu conseguia acesso a essas revistas. Então eu fui para São Paulo, acho que tendo talvez 20 exemplares da Júnior, e voltei com mais de 40, assim, quer dizer, adquiri nesse processo. E viajei para Portugal. E a minha perspectiva era que no retorno de Lisboa eu pudesse então retornar a São Paulo, ficar talvez um semestre, e daí sim, fazer novas entrevistas, acompanhar ensaios fotográficos, mesmo nesse contexto pulverizado, poder acompanhar algumas desses processos produtivos. Infelizmente, quando eu estou em Portugal, a revista Júnior fecha. Ela lança seu último número, que é o 66, em junho de 2015, se não me engano. E aí a possibilidade de analisar aquela rotina produtiva, ela cai por terra porque a revista deixa de existir. Depois ela acaba sendo vendida para um outro grupo, que não era mais com sede em São Paulo, mas com sede em Santos. Só que ela muda completamente, assim, os profissionais são completamente mudados, né? Ninguém se mantém. O nome dela passa de Júnior para Mais Júnior, e diagramação, política editorial, muda absolutamente. Então, na verdade, eu não teria mais a mesma revista, eu teria 2 revistas, né? Então, eu optei por ficar apenas com a Júnior da primeira versão, né? Que eu acompanhei nesse momento em São Paulo, em 2014. E aí, estando em Lisboa, eu pretendia fazer uma aproximação da Men's Health em Portugal, mas ainda assim me aproximar da Men's Health no Brasil. O que acontece, infelizmente também, justamente por essa crise que eu falo do jornalismo impresso, é que a revista Men's Health no Brasil também é fechada, junto com a Playboy, junto com a Woman's Health, que são outras revistas que também pertenciam ao Grupo Abril. Nesse contexto, eu fico um pouco desesperado, inclusive, assim, tipo, o que eu vou observar se as revistas estão todas fechando? Estão fechando, né? E aí eu tenho acesso à Men's Health em Portugal. Eu acompanho rotinas produtivas lá, eu acompanho, por exemplo, processos de escolha para leitores que seriam capa. A Men's Health Portugal tinha um processo muito curioso de selecionar personalidades famosas, artistas, cantores, músicos, apresentadores, enfim, comediantes, e fazer uma espécie de antes e depois. Então, eu acompanhei um treinamento que durou quase um ano de 3 comediantes. Eu fui ao... na verdade, eles chamam ginásio lá, né? Eu ia à academia com eles, malhava, conversava com eles, com o personal trainer. Participava de alguns processos, assim, de construção desse acontecimento jornalístico, sim, né? Que foi na Men's Health. Então, tecnicamente, eu diria que minha dificuldade foi acessar redações que, num contexto de reconfiguração do jornalismo, deixavam de existir. Ao mesmo tempo, tem uma questão, e a gente vai falar sobre corpo hoje, então eu acho bacana de ser trazida, de como o corpo do pesquisador, né, o corpo de quem está envolvido no trabalho, acaba modificando substancialmente o tipo de trabalho que se consegue ou que não se consegue desenvolver. Quando eu falo a primeira vez por telefone com o editor da Men's Health, eu digo, perdão, da Júnior, aqui em São Paulo, eu digo para ele, ah, você acha que os repórteres, os fotógrafos, diagramadores vão conversar comigo de boa? Tu acha que vão me conceder as entrevistas? E ele me responde, claro, são todas bichas ótimas. Quer dizer, todos os jornalistas, editores e fotógrafos que eu entrevisto na Júnior eram homens gays. E isso justamente permite um acesso, um diálogo que é muito mais amplo para abordar, inclusive, as questões de gênero e sexualidade que tanto me interessavam, né? Em contrapartida, a Men's Health, e é uma das coisas que eu vou atestando ao longo do trabalho, ela opera numa lógica que é extremamente heteronormativa. Quando eu estou em Portugal, havia um editor, um fotógrafo e 3 repórteres, sendo uma delas mulher. As questões de gênero e sexualidade eram muito incômodas. Eu percebia, por exemplo, que se eu estava fazendo uma longa entrevista de 1 hora, por exemplo, as entrevistas quase todas foram mais de 30 entrevistas, entre Portugal e Brasil, quase todas duraram mais de 1 hora, né? Eu percebia que se eu perguntasse algo relacionado a gênero, que fosse muito pessoal, como, por exemplo, você se identifica como hétero, você se identifica como gay, porque eram questões que me eram relevantes, isso gerava uma quebra na entrevista, assim. Então, eu deixava sempre essas perguntas pessoais que discutissem gênero e sexualidade para o final, porque era algo extremamente problemático. Uma resistência, assim, né? Para se falar. Exato. Então, ao mesmo tempo que o fato de eu ser gay e estar entrevistando profissionais do jornalismo gays na Júnior me permitiu uma certa abertura e me permitiu um certo acesso àquelas informações, é o mesmo corpo no contexto português, com homens heterossexuais, cisgêneros, que pensavam o corpo a partir de um lugar completamente diferente, me fechou algumas portas. Né? Eu, no trabalho, que até vai ser lançado em livro aqui pela UFOP no final desse ano, em momento algum eu comento, por exemplo, que eu senti homofobia, mas ao mesmo tempo eu trago vários elementos que dizem de uma resistência por parte dos editores, por parte dos entrevistados, né, dos repórteres. Em dado momento ele não atende mais meus telefonemas, ele não responde mais meus e-mails. Eu noto uma certa, bem como você fala, resistência em me receber na redação para discutir essas questões. Depois eu acabo conversando com ele, encontro, né, ele pessoalmente, daí consigo ultrapassar um pouco, entre aspas, né, essas barreiras, mas de fato eu percebi uma resistência muito grande. Então eu acho que, para além da questão técnica que eu falava, né, do acesso às redações, que me era uma coisa fundamental, técnica e metodológica, né, eu acho que o fato de ser gay abriu algumas portas e fechou outras no contexto, sim, da pesquisa. Você trabalha um pouco isso na sua tese, sobre os corpos que importam, né? E aí você é um corpo que incomoda nessa análise, né? Uhum. E uma coisa que você fala sobre essa... Você trabalhou nessas duas análises, né? Aqui no Brasil e lá em Lisboa. E ambas as revistas vão trazer a saúde do homem, né? A perspectiva de saúde do homem, assim. E eu queria que você falasse, assim... Porque a gente vê que essa saúde do homem muito... voltado ao atlético, né, ao músculo, e não considera muito outra totalidade da política pública de saúde. Uhum. Aí eu queria falar que você trazesse pra gente um pouco como foi pra você identificar nessas duas análises, né? Essa estrutura de saúde que eles trabalhavam ali. É muito curiosa e muito pertinente a tua pergunta, porque apesar a revista Men's Health, ou seja, Saúde do Homem, né, está no próprio título, ela é a maior revista masculina do mundo hoje. Ela está presente em mais de 60 países, com mais de 40 edições em diferentes países, né, porque às vezes países do mesmo idioma, né, as edições circulam, como é o caso de Brasil, Portugal, países lusófonos, né? E ela tem um público estimado mensalmente de mais de 10, cerca de 12 ou 13, eu não tenho certeza, mas acho que são 13 milhões de leitores. Ou seja, a gente já falou de muita gente ao Sim. redor do mundo que está lendo a revista, né? E apesar do título trazer imbricada a questão da saúde, como você muito bem fala, é uma saúde que é circunscrita a um lugar muito particular, né? É o treino para ganhar massa muscular, é o treino para perder gordura. É como conquistar os gomos abdominais em 3 semanas. É como ter uma saúde de ferro para levar a mulher para a cama e dar-lhe vários orgasmos, por exemplo. Quer dizer, você encerra a perspectiva do que é um homem saudável num lugar que é extremamente particular. É um lugar de uma masculinidade que é hegemônica. É um lugar de um corpo que eu chamo, né, de hiperbólico na tese. Quer dizer, é um corpo marcado por músculos, que não apresenta gorduras. É um corpo jovem. E se não é jovem, né, no sentido tão jovem, 20, 20 e poucos anos, é um corpo que faz esforços para parecer cada vez mais jovem. A questão do rejuvenescimento é uma coisa fundamental. E é um lugar onde a relação é com a mulher, numa posição de conquista, de dar-lhe prazer, de conferir-lhe prazer, opera como algo fundamental. Então, me parece que a saúde, no sentido mais amplo, a saúde é, num sentido de políticas públicas, por exemplo, é absolutamente negligenciada, assim, algo que no período de observação, nas entrevistas realizadas, nos ensaios fotográficos acompanhados, absolutamente algo que não aparece. Quer dizer, quando você tem uma publicação como Men's Health que diz: "Olha, perca 10 quilos em 15 dias e conquiste o peitoral definido em uma semana." E a gente sabe que esses corpos não se reconfiguram, não se reconstroem tão rapidamente, a gente percebe que tem uma preocupação maior com a estética do que com a saúde, propriamente falando, né? Júnior, o foco na saúde acaba sendo muito, muito, ou acabava, né? Porque a revista encerrou suas atividades, acabava sendo muito menor, assim. Era uma revista de lifestyle, que tinha no público gay, né, o seu nicho de mercado, o seu foco, e que também discutia as experiências do que é ser gay, as experiências da homossexualidade a partir de um lugar muito definido. Depois acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, por mais que nós estejamos falando de uma revista que é voltada para o público gay, por mais que seja uma revista que é constituída absolutamente naquele contexto que eu estava por homossexuais, ela opera numa lógica que é extremamente heteronormativa. Então, acho que isso também a gente pode trazer um pouco mais adiante, até falando sobre os corpos que pesam ou não pesam. Quando eu entrevisto um dos fotógrafos da Júnior, ele me usa a seguinte expressão: eu sou o melhor fotógrafo porque eu deixo os caras 10 vezes mais machos do que eles são de verdade. Quer dizer, e eu pergunto para ele: ah, então você me diria que o foco do seu trabalho é a virilidade? Ele me responde: é a virilidade. Ninguém quer abrir uma revista e ver uma bichinha. Quer dizer, era um contexto de profissionais homossexuais que produziam um material para sujeitos homossexuais e que, no entanto, essa lógica de uma masculinidade hegemônica e de uma subordinação de uma homossexualidade ou de qualquer corpo que se aproximasse do feminino era completamente destituída. Só acho importante frisar uma coisa, que assim, esses sentidos, naturalmente, eles não se produzem em uníssono, né? Existem divergências políticas, ideológicas, inclusive na própria revista. Na Júnior, por exemplo, dois repórteres, que depois eu acabei me aproximando, constituindo até uma amizade, eles tinham muito incômodo com esse lugar, justamente porque na fala de um deles ele dizia: eu não sou masculino, eu não sou branco, eu não sou rico, então eu sou absolutamente não representado pelo discurso da Júnior, né? Então, mesmo na instância da produção, você percebia em algum contexto uma certa criticidade, assim. E aí o que esses repórteres específicos falavam é: a gente sabe que o ensaio fotográfico a gente não consegue mexer. Seria maravilhoso ter uma travesti empoderada na capa? Seria, mas não vai ter. Então, o que a gente pode fazer é produzir reportagens que desloquem, por exemplo, a vivência do gay dos Jardins. Jardins, né, é um bairro, é uma Nobre, região, né? né, nobre de São Paulo. São Paulo. E uma das coisas que os repórteres traziam era isso, assim, que muitas vezes a revista era caricata, com matérias como aproveite o final de semana em Nova York, por exemplo. Quer dizer, para uma parcela muito específica da população, né? Então, uma pluralidade, uma diversidade muitas vezes faltava na revista, mas me parecia que justamente alguns sujeitos, alguns repórteres, a partir dos seus lugares de fala, que foi uma coisa fundamental da pesquisa, né, de ser percebida, eu constatei. Porque quando a gente está analisando, por exemplo, o texto, a reportagem produzida ou o ensaio fotográfico, você tem um material finalizado, mas dificilmente você tem acesso a quem o produziu, né? Quando você vai, por exemplo, para uma redação como a Júnior, eu descubro que grande parte dos jornalistas não performam aquela masculinidade hegemônica. Ou seja, muitos são afeminados, por exemplo. Mas, no entanto, constrói um corpo e constrói um sujeito na revista, o homem da Júnior, por exemplo, que é absolutamente distante deles, né? Isso é uma das outras falas de um dos repórteres. Ele comenta, me parece que esse ideal de masculinidade é muito mais um desejo dos próprios repórteres, que muitas vezes também não são esses homens e são milindrados, né? São subalternizados por esse lugar contra-hegemônico que ocupam, né? Sim. E é essa questão. Alimenta essa estrutura de masculinidade. Essas pessoas que estão nesse processo de produção de comunicação, de conhecimento, trazendo essa análise, alimentam essa estrutura de masculinidade voltada para a virilidade, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje na conversa. Esse é um pouco do Felipe Vieiro, né? Kolinsky Machado. Eu acho que é muito interessante as pessoas buscarem ele na base do CNPq. Ele tem um trabalho também, muito uns vídeos, eu achei muito interessante, uns vídeos que você produziu no tempo, acho que da sua graduação, que é o escavador, não sei, não é o escavador, que você traz uns vídeos que as pessoas vão perguntando. Tá no YouTube. Tá, na verdade foi uma... Na verdade, esse vídeo foi até curioso, assim, porque era um evento, era uma espécie de seminário que a gente estava fazendo na USP. E aí era uma interação, né? Era uma experiência do próprio evento, discutindo questões de diversidade, de gênero, isso, me parece. Mas é engraçado, porque na época eu ainda estava no contexto do mestrado e estava estudando questões de envelhecimento, mas ainda a questão de gênero não era uma mobilidade, não era algo que me mobilizava tanto. Mas é engraçado você trazer isso, assim, faz um tempo. Eu trazendo um pouco esses materiais que ele produziu também. Então a gente vai começar agora trabalhando os pontos que a gente já conversou agora, que vocês me usou, mas como normas regulatórias, que está ligada à hegemonia heterossexual, né? O corpo viável, que é o corpo, os corpos que importam, a questão do peso, leveza e a rota sexo, gênero e desejo. Eu acho que você fala um pouco sobre essa norma regulatória, né? Essa hegemonia heterossexual, né? Que está dentro dessa sociedade, assim. E eu queria que você falasse pra gente como foi pra você, quando você fala, né, que você ocupou esse espaço como homem gay, né? Perceber que outros homens gays estavam nesse espaço e que é o que você trouxe agora. Estavam reproduzindo nesse processo de comunicação, né? Essa importância dessa norma regulatória, porque é o que as revistas produzem, né? Uhum. Eu, na tese, eu trago um conceito que é o de dispositivo discursivo da masculinidade. Na minha percepção, a partir da minha leitura, essas revistas operam nesse lugar como dispositivos discursivos das masculinidades. O que isso significa? Ancorado muito em Foucault, né, a partir da discussão do dispositivo, eu penso que são lugares que instauram determinadas ordens discursivas por serem socialmente, politicamente legitimados para tal e que estabelecem parâmetros sobre o que é e o que não é ser homem. Absolutamente não estou dizendo que são os únicos espaços, né? A mídia é uma instância muito forte, mas não é a única, né? Família, escola, igreja, whatever, né? Quer dizer, são vários espaços que também consolidam identidades, estabelecem parâmetros para perceber as diferenças, né? Mas a mídia continua desempenhando um papel muito central nisso, né? Quando você fala da questão dos pesos, dos corpos, eu me inspiro muito na Butler, né? A Judith Butler é uma filósofa estadunidense, e dentro de uma ampla obra, né, que discute questões de gênero, sexualidade e corpo de modo abrangente, ela tem um texto de 93 que ainda não tem tradução no Brasil, que chama Bodies That Matter, que, né, traduzindo seria corpos que importam, né? Ao longo desse texto, Butler vai trabalhar com uma perspectiva que diz que nem todas as vidas valem a mesma coisa, né? Ela tem uma expressão que ela fala que para alguns sujeitos o pranto é interditado, quer dizer, vidas que valem menos, vidas que são desrespeitadas, né? Segundo os relatórios, né, do Grupo Gay da Bahia, agora de 2018, apenas no ano passado, 345 pessoas LGBT foram assassinadas, né? E aí a gente está falando de gays, de lésbicas, de travestis, de transexuais, que sofreram violências extremas, né? Porque uma outra característica dos crimes homofóbicos e transfóbicos é, por exemplo, a mutilação do rosto, uma morte que a gente pode pensar como sendo em via pública, né? Que muitas vezes serve de aviso, né? Quer dizer, esses sujeitos desviaram. Não desvie, senão você pode ser o próximo, né? Isso é uma coisa horrorosa, muito, muito forte, né? Muito potente. Ao mesmo tempo que fundamenta, né? Legitima uma série de políticas públicas que muitas vezes não são eficazes, né? Quer dizer, é a materialização dessa homofobia, dessa transfobia, a materialização desse preconceito que não tolera o diferente, né? Então, absolutamente, a gente não pode dizer que os corpos e as vidas e os sujeitos importam da mesma forma, né? Quando você tem, por exemplo, e eu tô lembrando aqui de uma disciplina que eu dei semestre passado, que era Teorias do Jornalismo. Eu trouxe um material para os alunos, para as alunas, para a gente conversar, que era o seguinte: tu tem, por exemplo, uma capa de um portal noticioso com Caetano Veloso estacionando o carro. De Caetano Veloso estaciona carro no Leblon, isso é uma manchete. E isso tem um valor notícia naquele veículo e para aquela publicação, para aquela audiência, né? No entanto, você tem, por exemplo, milhares, né? Milhares, enfim. Talvez eu tenha sido hiperbólico, mas assim, a gente tem continuados casos, né, de travestis, por exemplo, que são mortas e que não têm nem a sua identidade de gênero respeitada nas notícias, né? Então você tem fulano de tal, vírgula. Fulano de tal, vírgula, que se vestia de mulher e gostava de ser chamado de fulana de tal, vírgula. Conhecido por um nome, né, antigo. Exato. Quer dizer, você tem uma morte material, física, né, daquele corpo que é mutilado. Você também tem uma morte simbólica que é perpetrada pelo jornalismo, né? Quer dizer, você, desrespeitando aquela identidade de gênero, você agride novamente não mais aquele corpo, mas toda uma categoria, né? No caso, nesse exemplo que eu dei de mulheres trans, né? Então, absolutamente a gente pode considerar que os corpos importam da mesma forma, né? Uma coisa que eu percebo na revista também, tanto na Júnior no Brasil quanto na Men's Health em Portugal, é um absoluto apagamento de homens negros, né? Então, na Men's Health você tem ao longo de 15 anos três capas com homens negros. E quando eu pergunto para o editor, a que você acha que se deve essa maioria, né, esmagadora de homens brancos na capa, né? E ele me responde, existe uma expressão em Portugal que é se calhar, né? Ah, se calhar, quem sabe, por causa disso, significa algo assim, né? E ele me responde, se calhar é porque há mais pessoas brancas do que negras no mundo. Eu pergunto para ele, você quer dizer em Portugal? O que já seria equivocado, porque a gente tem uma presença muito grande de afrodescendentes, né? É em Portugal. Eu pergunto, é em Portugal? Ele fala, não, não, é no mundo mesmo. E aí, para pensar essa questão de desconhecimento, né? Na verdade, não de desconhecimento, mas sim de ignorância, eu me apoio muito em Foucault também para pensar essa ignorância não como uma ausência de conhecimento, então não como desconhecimento, mas como uma forma específica e política de conhecer determinada realidade, né? Inserindo-se numa ordem hegemônica, né, num lugar que é branco, que é caucasiano, ele percebe os corpos brancos como hegemônicos, como numericamente majoritários, não apenas no contexto político, no cenário político, né? Então, absolutamente a gente pode considerar que os corpos estão dispostos no mundo e ordenados nas capas de revistas do mesmo modo. Quando eu faço o mesmo movimento em Júnior, eu percebo uma hipersexualização do homem negro. Quer dizer, ele não está na capa, mas ele está nas reportagens, daí se comenta, por exemplo, o tamanho do pau, por exemplo, ou a forma selvagem como ele pegava o repórter numa matéria que era mais participativa, digamos. Quer dizer, você reduz também aquele corpo a um lugar de objeto, né? Erotização do homem, né? Mas erotização do homem negro, né? Sim. Quer dizer, tanto no... Você tem um apagamento... Você tem um apagamento da subjetividade desse sujeito na capa de uma Men's Health, porque ela, ele não existe. Você tem um apagamento também dessa subjetividade, dessa característica de pessoa na Júnior, porque ele é hipersexualizado, né? Ele se reduz a um objeto. Sim. Quando você faz muita conversa com aquela rota, né? Sexo, gênero e desejo, que você falou um pouco no início também, de como... Essa saúde transmite essa importância, né, do corpo atlético para trabalhar essa virilidade, esse desejo, esse sexo, assim. Eu queria que você falasse um pouco, né, de como você trabalha isso na tese também, né, essa sua análise. Apesar de sexos e gêneros serem construções culturais e simbólicas, e a gente tem percebido isso justamente com o crescimento de um discurso autoritário, de direita, que tem esse caráter mais essencialista, a gente percebe muito fortemente as pessoas tendem a acreditar que se você é homem ou mulher é porque você nasceu dessa forma, né? A ideia de que gêneros são construídos culturalmente, ou como a Butler fala, que eles são performatizados, né? Quer dizer, você performatiza ao longo da sua vida caracteres que são ditos masculinos ou femininos e aí constrói uma identidade legítima para ser homem ou ser mulher, é algo que muitas vezes é esquecido, né? Quando eu falo em rota sexo barra gênero barra desejo, quer dizer, existem sujeitos que, inseridos nessa lógica que é hetero cis normativa ou cis heteronormativa, melhor dizendo, valem mais, importam mais, né? Quer dizer, você nasce, você tem um pênis, você é designado como homem, socialmente, culturalmente, você se percebe como tal, seu desejo é heteroorientado, ou seja, você se interessa afetiva, sexualmente por mulheres, você está inserido numa lógica que é hegemônica e dominante, né? Agora, se você, por exemplo, não se identifica com o gênero qual foi designado, se você se identifica com o gênero, mas tem um desejo que desvia dessa rota pré-estabelecida, você é um corpo com menos valor. E aí você vai ser o sujeito das sanções, como, por exemplo, dos crimes homofóbicos e transfóbicos. Você vai ser o sujeito que é vítima das piadas, por exemplo, que circulam pela mídia, que muitas vezes são ditas, é apenas uma piada, mas que na verdade não são, né? São falas normativas que reiteram uma lógica que é do preconceito, que é da diminuição e da construção desse corpo subalterno, né? A gente pode falar assim. Sim. E essa rota faz caminho muito com a questão do peso e leveza, né? Uhum. Eu separei um trecho que você trabalha na tese, que fala sobre a leveza do ser, né? Seu drama não era o drama do peso, mas da leveza. O que se abatera sobre ela não era um fardo, mas a sustentável leveza do ser, né? Da Milan Kundera, não sei se fala muito assim. Isso, é assim. O Milan Kundera, ele é um autor tcheco, é um escritor, né? Um romancista, eu gosto muito. E nesse livro se discute chamada insustentável leveza do ser, né? A discussão que ele traz não é a mesma que a gente faz, mas me parece que é muito cabível de ser apropriada, né? Então eu uso como epígrafe essa fala, ela abre um dos capítulos da minha tese, e eu trago justamente para que a gente pense sobre isso, né? Me apropriando das ideias, das reflexões do Kundera, que fala de outro lugar, com outra perspectiva, eu tento trazer esses textos, né, escritos por ele para pensar justamente o corpo nesse contexto de peso ou não peso, né? E me parece que é isso, existe uma insustentável leveza do ser que se abate sobre os corpos, permitindo que certas vidas importem mais, valham mais, e outras, ao mesmo tempo, importem menos e valham menos, né? Sim. E você fala, trazendo esse do que é ser homem, né? Quando você traz um pouco da Butler, né? Do que é colocado um pouco essa questão do gênero voltado a genitália que ele traz, né? Só, a gente define, a sociedade define só isso, assim. Uhum. E a gente conversou também um pouco na semana passada com o Gabriel e com a Cris, um pouco de como a moda, antigamente, trazia um pouco, acentuava essa definição de gênero. Ainda reproduz, né? Mas a gente tem visto que tem aumentado o movimento de sair um pouco dessa rota, né? De que a calça jeans é um momento ali mais aberto, mas a saia é para mulher, né? E a gente trabalhou isso, né? Essa abertura que está acontecendo. E eu queria que você falasse como que você viu isso lá na Europa, assim, né? Porque você teve lá perto, né? Para trazer um pouco, quando você foi fazer seu doutorado de sanduíche. Como que você identificou isso lá e que isso contribuiu para o seu material, assim? De uma certa forma, contribuiu, né? Uhum, seguramente. A moda, se a gente vai parar para pensar como um espaço de formatação de corpos, de definição de parâmetros, ela opera fundamentalmente, né? Eu percebo o que você fala quando você me diz, por exemplo, que hoje alguns homens em alguns contextos usam, por exemplo, saia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode... Eu acredito que muitas vezes a gente fica imerso numa espécie de bolha, assim, sabe? Vivendo numa cidade que tem uma característica universitária, frequentando uma universidade, quer dizer, dependendo do lugar que você for, mesmo numa mesma cidade, com um tipo de roupa ou outro tipo de roupa, você vai ser talvez agredido ou talvez aceito com essa roupa, né? Quer dizer, usando um contexto de Belo Horizonte, onde eu moro, né? Se eu estiver frequentando a Savassi, por exemplo, e tiver de saia, provavelmente isso não vai gerar um problema, porque muitos também estão de saias. Agora, dependendo do bairro que eu for, dependendo se eu estiver no centro de noite, por exemplo, talvez a minha saia gere, dependendo do lugar onde estiver, um certo risco, né? Mas, assim, me parece que está em contínuo diálogo com o que a gente falava, assim, uma pré-formatação de corpos, uma definição do que você pode, no caso, sexualmente e afetivamente falando, desejar ou não desejar, e acho que isso reflete na roupa, né, assim, quer dizer, roupas que você pode ou não pode usar, né. Quando você pergunta da minha experiência em Portugal, acho que eu posso te responder da mesma forma abrangente, assim, Lisboa é uma cidade muito grande, mas é uma cidade muito diversa. Certos lugares eu percebia maior abertura e certos lugares eu percebia um certo preconceito, uma certa estigmatização, né? Sim. Considerar esses elementos é muito importante a gente considerar a totalidade, né? Da questão social também, né? Uhum. Dessas expressões que chegam, mas que estão ali voltadas também à questão do território, né? De como que... da população que agrega ali, do sistema de opressões que está direcionado ali, né? Como você faz essa referência, assim, né? E eu acho que o sistema universitário acaba trazendo um pouco a gente esse acomodar, né, dentro dessas estruturas. Mas uma outra pergunta que eu queria fazer era sobre quando você fala, né, que nas revistas você tinha muitos homens gays que estavam, uhum, produzindo lá, mas também tinham homens héteros, né? Na Júnior, não. Não? Na Júnior eram só homens gays. Na verdade, inclusive, isso é uma questão que eu trago, assim, o meu primeiro capítulo da tese eu chamo de os gays não são... porque ninguém nasce homem, mas se torna, uhum, e porque os gays não são homens, né? Tem uma filósofa francesa chamada Monique Wittig, que ela tem um texto que chama o pensamento heterossexual, também não tem traduzido no Brasil, e ela é da década de 70, e ela discute que as lésbicas não são mulheres, porque ela fala que ao romperem com um lugar que é pré-estabelecido para a mulher, como sendo um segundo sexo, como sendo um gênero subalterno, e as lésbicas, ao se permitirem viver uma sexualidade, experienciar um desejo afetivo e sexual que não depende do homem, elas romperiam com esse lugar da mulher. Então, as lésbicas estariam noutra categoria, não seriam mulheres. Eu me aproximo dessa discussão para pensar que os gays não são homens. No momento que se abre mão de certos dividendos patriarcais, no momento que você opera a partir de um lugar que não é mais o hegemônico, né, você estaria numa outra categoria, né? Claro, a gente está falando filosoficamente, né? Mas me parece que sociologicamente, filosoficamente, é potente que a gente reflita sobre isso. Até que ponto, de fato, gays e homens estão na mesma categoria, né? Numa mesma hierarquia de poder. Até que ponto eles operam a partir de uma lógica que é a patriarcal. Como eu falava para você, as identidades são interseccionalizadas, né? Então a gente não pode fazer generalizações. Naturalmente existem gays que operam a partir de uma lógica que é heteronormativa e que se aproximam muito de uma performatividade de gênero que é a hegemônica, né? Que são musculosos, que são viris, que são discretos, para usar uma palavra que circula muito, né? Discreto versus afeminado, né? Mas seguramente aquele corpo que é afeminado, que é periférico, que às vezes não é branco, que opera numa lógica que é absolutamente diferente, ele não está no mesmo lugar de poder que esse outro corpo, né? Mas aí você perguntava, na Júnior, eram exclusivamente gays que trabalhavam. No contexto que eu realizei a pesquisa, havia três repórteres, um editor, um diagramador e um fotógrafo. Não, três. Não, quatro repórteres, um editor, um fotógrafo e um diagramador. Todos gays. A minha pergunta era em relação a se algo te assustou nessas relações, assim, tipo, acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Deixa eu trazer de novo esse elemento. Você falou um pouco sobre essa questão do De uma heteronormatividade, no caso dos gays, por exemplo. isso. Foi algo que foi muito perceptível, assim, quer dizer, nem de longe eu poderia afirmar para vocês aqui hoje que a revista Júnior é menos heteronormativa que a revista Men's Health. As duas operam a partir de um lugar, que é o da construção de uma masculinidade hegemônica, e ambas são aliadas na construção desse projeto. Se a fala da Júnior, perdão, se a fala da Men's Health não seja gay, a fala da Júnior seria até seja gay, desde que. E daí o desde que seja malhado, seja musculoso, seja jovem. Então você tem uma série de senões que operam a partir de um lugar que te torna um corpo com mais peso, né? Me apropriando de Cornell, que é uma socióloga australiana que discute masculinidades, eu penso a partir de algumas categorias, e uma delas é da cumplicidade. A gente não pode dizer que aqueles homens gays, eles estariam numa posição hegemônica, mas ao mesmo tempo eles são aqueles homens gays, veja bem, às vezes eu me contradigo, né? Aqueles gays estariam numa posição hegemônica, aqueles sujeitos, né? Mas eles estariam sim numa posição de cumplicidade, ou seja, por mais que eles não preenchessem os requisitos, digamos, para se estar nessa posição hegemônica de masculinidade, seguramente eles eram cúmplices da constituição desse processo que muitas vezes os atacava diretamente, né? Simbólica e fisicamente. E outros pontos que eu separei aqui, você falou um pouco, você trouxe um pouco sobre essa relação, né, introdutória de definição de masculinidade e feminilidade, né, quando você fala do corpo, né? E você traz alguns elementos dentro dessa ideia do corpo como sagrado, né? A questão da construção cultural e social que está aliada. A questão também, acho muito interessante, da materialização da farmacopornográfica, né? Indústria. O estereótipo do corpo sobre a potência do esporte. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, assim, em geral, sobre esses elementos. Eu começo um dos capítulos da tese dizendo que os corpos não existem. O que quero dizer com isso? Que uma materialidade que seja ausente de um processo de significação, ela é inexistente. Ou seja, todo corpo, qualquer tecido, qualquer órgão, qualquer pele, ela é significada simbolicamente e culturalmente. Ela não existe alheia a esse processo, né? Um corpo nunca é apenas um corpo, ele sempre é um processo de significação. Aí eu trago diferentes exemplos, trabalhos antropológicos, históricos, para pensar como esse corpo vai sendo percebido de modos absolutamente diferentes. Durkheim vai dizer que a gente vive numa sociedade que é individualista. E nessa sociedade individualista, o corpo funciona como um elemento de cisão. O que isso quer dizer? O meu corpo representa o meu ser. Quando esse corpo termina e começa o corpo de outro sujeito, estamos falando de outro ser, de outra corporalidade, de outra experiência, né, física e material. Isso pode soar muito óbvio para a gente, mas há agrupamentos sociais, coletividades, onde o corpo funciona como um elemento de energia coletiva. Há certas tribos, como os Kanakis, que é uma das tribos que eu trago, da Papua Nova Guiné, onde o corpo representa muito mais um elemento do coletivo. Então, era engraçado, eu trazia. Engraçado, a palavra mais apropriada seria curioso, é interessante, é cabível. Eu trazia um trabalho do Lenhard, que é um pesquisador que estudou esse agrupamento, no qual ele discutia, por exemplo, como naquela sociedade não existia uma palavra que significasse corpo. Algo que para a gente é tão básico, é tão elementar, naquela coletividade o corpo era uma coisa muito mais abrangente, muito mais coletiva. Era algo que representava a tribo de modo geral. Quando eu trago a relação com o sagrado, é justamente porque num contexto de uma matriz apostólica, né, romana cristã, a gente tem o corpo fundado a partir de lugares que são realmente paradoxais, né? O corpo é o lugar do pecado, então aquele corpo não pode ter o prazer, né? É um corpo que tem que ser muitas vezes mutilado. A gente tem uma ampla, né, bibliografia que relata, por exemplo, o uso do silício na Idade Média, ou formas, né, de impingir um certo sofrimento, né, esse corpo para que ele expiasse os pecados. Mas a gente tem, por exemplo, a materialização de Cristo através de um corpo que é carnal e é ressuscitado. Quer dizer, ao mesmo tempo que o corpo é sagrado e opera nesse lugar de uma potência máxima, né, da religião e da fé, esse corpo também é absolutamente desconstruído, né, a partir desse lugar do pecado, da profanação, né, do sexo como algo que é pecaminoso, né? Quando eu falo sobre essa indústria farmacopornográfica, é uma discussão bacana que Preciado traz num livro que vai ser traduzido no Brasil esse ano, imagino, que chama Texto Yonki. Preciado, na altura, se percebia como uma, e essa é a expressão que é usada, biomorrer, que passa a se intoxicar, né, a auto-administrar, testosterona em gel. Hoje, Preciado é um homem trans, né? E nesse contexto, Preciado discute como, inclusive, para acessar a testosterona em gel, ela deveria abdicar de uma posição feminina. Então, ela deveria se identificar necessariamente legalmente como um homem trans, ou então contrabandear essa droga. E como, na verdade, naquele contexto, o que definia o gênero era um hormônio, né? Que poderia ou não ser acessado a partir de um lugar específico. Ela discute como, nesse contexto, é muito mais uma indústria farmacopornográfica, é o termo que ela vai usar, que define o que é ser homem e o que é ser mulher, do que uma biologia, né? Ou do que uma materialidade primeira, né? Que seria ausente de um processo de significação. Sim. Agora, trazendo isso mais para aqui na universidade, né, esse debate, trazendo essa experiência, trazendo essa construção de vivência que você teve aí para produzir esse material e de, né? Eu queria que você falasse para gente como que você analisa a universidade, né, nesse processo de trazer esse debate, né, de trazer esses produtos, né, que você, como na comunicação, é participante nessa produção e que é interessante aumentar esse ciclo, né, dessa produção. E como que você alinha isso nas suas disciplinas que você ministra aqui, né? Então, me parece que são discussões, né, são percepções que são absolutamente fundamentais, né? Falando especificamente do caso do jornalismo, a gente tem, por exemplo, na grade, disciplinas que discutem jornalismo e gênero, disciplinas que discutem mídia e diversidade, mídia e cidadania, que foi uma disciplina que eu ministrei semestre passado. Então a gente tem um espaço para essas discussões, né? E naturalmente elas atravessam, né, outros lugares. Agora, por exemplo, eu tenho dado história da comunicação, mas uma das disciplinas, numa das aulas, eu trabalhei especificamente sobre o corpo, né? Como esse corpo mobiliza sentidos, como esse corpo significa, né? E mesmo nas disciplinas de caráter mais técnico, né? Ou não apenas técnico, porque naturalmente é teórico, metodológico, mas, por exemplo, radiojornalismo, que é uma das disciplinas que eu estou ministrando esse semestre, essa discussão, ela também é contingente, ela também atravessa, né, no sentido de proposição de pautas, de formulação de conteúdos, né, quer dizer, num contexto de formação de comunicadores e jornalistas, é fundamental que as questões da identidade, da diferença e do respeito pela diversidade sejam abordadas, né? A gente não pode absolutamente formar comunicadores que tenham uma visão que seja preconceituosa ou que seja limitada e que realmente, como você fala, vai continuar contribuindo, né, para sujeitar esses corpos a um lugar da subalternidade. É um movimento político, é um movimento educacional, pedagógico, que é fundamental de ser desenvolvido, né? Sim, acho que hoje foi muito interessante, né, trazer esses elementos. Eu queria agradecer, né, você por ter se disposto a estar aqui com a gente, em apresentar o material que você produziu e trazer esses pontos, né, ajudando a gente a desconstruir certos elementos que a gente acaba sendo contraditório em alguns momentos, né? Eu acho que foi de super aproveitamento esse espaço. E eu queria agradecer mesmo a sua presença, agradecer o curso de jornalismo mesmo por estar propiciando esse espaço aqui, né? Da gente ter esse espaço de conversa. E até um convite para o pessoal que está ouvindo, né? Vir conhecer um pouco, às vezes, que tem interesse no curso de jornalismo e que quer fazer esse debate, né, do gênero e da sexualidade, ver que tem um suporte ali, né? Tem pessoas que vão atrás dessa discussão, tem disciplinas que se embasam nessa discussão. E aí a gente vai encerrar. Eu queria agradecer aqui, deixar o seu espaço também para você falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer também, dizer que eu fiquei muito feliz em participar, em estar aqui conversando contigo hoje. Acho que é uma discussão fundamental que vocês estão fazendo, fico muito feliz em poder contribuir. A gente está com a Web Rádio Plural, ela está com um projeto de extensão que a gente está começando agora, que justamente quer trazer a comunidade para discutir questões de gênero, de diversidade, de pluralidades, né? Como o próprio nome da rádio fala, de diversidade. E vai ser muito bacana se mais pessoas se interessarem, né? Sim. Então, eu agradeço novamente. Obrigado pela atenção. Sim, gente. Muito obrigado por todo mundo que está com a gente. Até semana que vem. Na semana que vem, a gente vai discutir sobre manifestações de arte e cultura aqui em Mariana. A gente vai ter presença de coletivos, né, que estão aqui fazendo um trabalho muito legal. E a gente se encontra na semana que vem. Até mais.